TAP é o número 1, sou o número 2 no pouso. Afirmativa reduzida, tá, 3600. Zero, desça para 2000 pés, está autorizado com o LS, reporte localizador. 2000, reportaria localizador, está 3600, autorizado em LS. Portugal 019, established local asset 10. Portugal 019, complete LS XU approach, and contact tower frequency 118.6, Portugal 019. Continue with the tower 118.6, silence, 10, Portugal 019. Salvador Tower, Portugal 019, final. Portugal 019, clear to land runway 10, wind 170 degrees, 12 knots. Clear to land, runway 10, Portugal 019. Salvador, boa noite, Artigo, boa noite, informação alta. Boa noite, 05, acione a identificação dessa via, chegada Mari para 2000 pés, ajuste de altímetro 10, onomia, reporte localizador estabilizado, gol no 805. ATC via até 2000, reportar estabilizado, gol no 805. 02 para autorizar. Pan 3600, 3 milhas para o externo, chame agora a torre, 1-8-612. 86 com a torre, obrigado, uma boa noite. Boa noite, bom pouso. Controle Salvador, web 5716, autorizado pelo Centro Recife até 160, sentido a informação alta. Torre Salvador, boa noite, TAN 3600, transfere 2 milhas de Simbra. TAN 3600, mantém a aproximação, aguarde pista livre. 3600. Portugal 019 on the ground at 55, taxi via Alpha and Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, Portugal 019. Via Namari para o 050, número 3, na aproximação 57. Só recomendo alguma velocidade pra gente? Qual a velocidade do momento? 250. Pode manter 250. Tráfego à frente está a 12 milhas à frente. São 3600, vento 170 graus no 0 nós, livre pouso, pistão no 0. Livre pouso na pista 1-0, são 3600. No meio, reduza para 210 nós. Sendo redução 210, web 57 no meio. 600, solo 59, visual com tráfego Airbus da Portugal, à sua esquerda. Afirmativo, visual vai ser de passagem, TAN 3600. Afirmativo, e seguindo o tráfego da Portugal, ingresso via Juliette para o gate 09. Via Juliette, seguindo o Portugal para o gate 09, TAN 3600. Para sequenciamento, curva direita na prova 050, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte localizador estabilizado. Boa noite, 05. 050, 2000, reportar estabilizado, boa noite, 05. Jet 57 no meio, desça para 3 mil pés. Altímetro 90 no meio. 57 no meio? Desça para 3 mil pés, o ajuste no zero no meio. 3 mil, 7 no meio, está recebendo com alto chiado de fundo, tá, chefe? Tá o outro equipamento aqui. Tá bom, obrigado. Como recebe agora o controle? 5/5, senhor. Ok. Obrigado. Cara. Salvador, Edson, 837, transfere 26 para 1940. Muito boa noite. Webjet 5837, aciona identificação dessa via, chegada a Bonfi. Para o nível 040, altímetro no 016, o número 3 na aproximação, objeto 5837. 03, 1096, 040, controle de Alagoinhas, 537. Zero 05, são autorizados, sinal LS, reporte no localizador estabilizado. Reportarei, boa noite, 05. Curva direito veio por agora 060 para interceptar o localizador. 060, boa noite, 05. jet 57 no meio, desça para 2000 pés, existe no zero no meio, reporte estabilizado localizador como número 2. 2016, web 57 no meio, número 2. 5837, desça via para 2000 pés, reporte localizador, objeto 5837. Via 2000, localizador 5837 no zero no meio. Noite 05 estabilizado no curso. Ótimo. 805, complexo na LF, chega à torre, é o 9512. Objeto 58, corrigido. 57 no meio, só autorizado na LF, reporte estabilizado no curso localizador. Botaremos estabilizado no curso localizador, 57 no meio. Com livre voo do pistão a zero, ventuna 70 graus, não dois mais. Livre pouso na 10, boa noite, 05. Web 57 no meio, estabilizado localizador. Web 57 no meio, autorizado final LS, chama agora a torre Salvador, frequência no 8612. 18612, é bom final de semana, obrigado pelo serviço. Igualmente, bom povo. Salvador, cordial. Boa noite, Web. 5719 está full, aliás, baixado travado. Webjet 5719, mantenha aproximação, aguarde a pista livre. Aguarda, 5719. Localizado final LS, reporte no localizador estabilizado. 537, vai reportar estabilizado. Polo 10, livrando a direita, táxi Alfa, India Gate 3. Direita, Alfa, India, Gate 3, gol no 805. Jet 5716, livre pouso, vento 1 no 70 graus, 12 mais. Pouso autorizado, 5719. Tem 7 no meia, solo 1 no 3, livrando a direita, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, vai livrar na Foxtrot, o 57 no meia, mantém sua escuta? Sim. Cuidado. Localizador 5837. Objeto 5837 autorizado sinal LS, chame agora a torre em Salvador. Frequência no 8, decimal 612. Objeto 5837. 18,6, boa. Boa. Boa noite, Web 5837. Tá agora 5 milhas do externo, baixado, travado, visual estabilizado. Webjet 5837, livre pouso, pitona 0, vento 170 graus, 12 nós. Livre pouso 5837. Jet 5837 no solo aos 19, libera a direita, na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, Kilo até o Pátio 3.